então vai compreender que muito amor eu dei. E eu quero ver você lamentando meu nome chamar. E quando um dia isso acontecer, de você querer voltar pra mim, perdão, eu vou saber lidar. E jamais eu direi que um dia você conseguiu me magoar. E quando um dia acontecer, se você querer voltar pra mim, o meu perdão eu vou saber lidar. Jamais eu direi que um dia você conseguiu me magoar. E quando um dia isso acontecer, me reforço, peço pra minha irmã Érica, ela que é a minha cuidadora, né? Minha mãe de Jesus, que um dia o meu corpo desperte na certa voz. Acertando o seu relógio, 3 horas e 52 minutos. É hora de atualizar as informações a todos os nossos amigos ouvintes que estão aqui pela rede Milícia Sat. Está aqui conosco o Toninho do Departamento Financeiro para atualizar os recados para você que é milite, para você que ainda não é milite. Está aqui na nossa sala de visitas, né? O Toninho nos visitando aí para atualizar os recados.